10. Bota na pegada da rainha aí, meu filho. Vai. É por isso que eu digo: os melhores homens são os corretos, mas elas só gostam dos errados. Vira no show, repetir em vidas. Porém, a Pixie. Oi, tá falando mal de mim. Que não vai mais voltar no grupo com as amigas. Só faz fim de fama. Oi, mas tem um salvo aqui. Todas nossas conversas, ousados que te entrega, ousados que te entrega. Ai, bebê. Ai, ai, amor, volta comigo. Eu gosto do seu safado, seu bandido. Ai, amor, volta comigo. Eu gosto do seu safado, seu bandido. Bota aí o teu gemido do que eu passo contigo. Do chamando de gostoso, de safado e de bandido. Gemido do que eu passo contigo. Tô chamando de gostoso, de safado e de bandido. Portal do Arrocha. Meu parceiro, cara de cavalo, divulgações. O melhor. Tá sem swing. Sei. Oi, tá falando mal de mim. Que não vai mais voltar no grupo com as amigas. Todas nossas conversas, ousados que te entrega, ousados que te entrega. Ai, bebê. Ai, ai, amor, volta comigo. Eu gosto do seu safado, seu bandido. Ai, amor, volta comigo. Eu gosto do seu safado, seu bandido. Oi, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de gostoso, de safado e de bandido. Bota aí o teu gemido.